Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. A prometer que o álbum Sol, de Cida Piedade, iria ter aqui destaque na Boa Nova. Andávamos a prometê-lo, porque de facto era essa a nossa vontade. Andávamos a querer chegar uma vez mais a Cida Piedade, uma vez que já esteve connosco em 2012, e na altura até esteve connosco aqui por cima da Boa Nova, porque veio fazer um concerto ao Oliveira Hospital. E queríamos fazer um destaque com Cida Piedade, mas numa sequência de trabalho de que bem recentemente falámos sobre ela. Falámos com ela com o Vasco Casais, em Almiri. Falámos sobre ela na semana passada com o João Gil, porque é uma das pessoas que participa neste João Gil Pur. E, naturalmente, Cida Piedade também teve, bem recentemente, visibilidade na televisão, a partir de que esteve no Festival da Canção Portuguesa e onde participou com o Primavera. Portanto, havia aqui um conjunto muito grande de situações que partiam deste álbum Sol, mas não só, para justificar, hoje, uma vez mais, estamos à conversa com a Cida Piedade. E, claro, hoje, ainda que seja o telefone, dá-me-lhe aqui as boas-vindas aqui junto à Serra da Estrela. Olá. É um prazer, uma vez mais, falarmos consigo. Ainda que não seja estúdio, é um mas... estar aqui falar convosco novo. Já não falávamos há quase 5 anos. Portanto, enfim, o tempo passa muito rápido. Não podemos deixar passar tanto tempo. É verdade. Lavam-se os olhos, nega-se o beijo, do labirinto escolhe-se o mar. No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar. nobre soldado que vens, Senhor, por sobre as asas do teu dragão. Beijas os corpos do chão queimado, nunca serás o nosso perdão. Teus avós, ai, Timo, se outros cantam, cantemos nós. Salgas os ventres que não tiveste, ceifando os filhos que não são teus. Nobre soldado, nunca sonhaste ver uma espada na mão de Deus. Da cruz se faz uma lança em chamas que sangra o céu no sol do meio-dia. Do meio dos corpos, a mesma lama, leito final, quando o amor nascia. Ai, Timo, calam-se as vozes dos teus avós. Ai, Timo, se outros calam, cantemos nós. É verdade que também aqui na parte da Boa Nova, ainda que não falemos consigo, todo o trabalho da Sinabilidade vai sendo aqui destacado, seja por mão própria, seja naquilo que vai vertendo na participação com outras bandas. E estamos aqui a reportar-nos recentemente ao Miri e ao João Gil, mas a verdade é que não tem sido só assim. Eu podia recuar atrás, por exemplo, em 2014, demos aqui ênfase a uma participação que teve com um Corpo Estranho, uma banda que também teve aqui em destaque na Boa Nova. E a pergunta vai por aqui. Essa Sinabilidade é, efetivamente, muito reconhecida entre os seus pares e é requerido muito a sua participação. Como é que encara, enfim, que consegue estar com bandas e com autores de vários do espectro da música nacional e em várias latitudes, podemos dizer assim? Bem, eu quando comecei a trabalhar como música de profissão, eu tocava, sobretudo, como instrumentista. Sim, estamos a recuar ao tempo dos Chocalhos, não é? Basicamente. Sim, quando comecei com os Chocalhos e depois, pouco tempo depois, também comecei a estar com o Rodrigo Leão. Eu era, sobretudo, instrumentista. E os músicos têm mais essa mobilidade, entre aspas, não é? É o que nos interessa também, na verdade. É podermos tocar com muita gente e podermos experimentar muitas linguagens. Pelo menos para mim é essencial fazê-lo. E ao longo dos anos fui criando estes laços com os meus pares, não é? Com os meus colegas de profissão. E então fico sempre muito contente, eu adoro participar nestes projetos. Claro, obviamente é uma honra ser convidada por eles. Os nomes que tu falaste eu admiro muito, todos, admiro muito o trabalho deles e sempre me convidam para tocar, é uma alegria imensa porque revejo-me no que fazem. Também já recusei convites, obviamente, mas sempre a disponibilidade é total, ou posso não me rever totalmente nas linguagens. E o que envolve muito é a amizade também. E claro, são meus amigos, sobretudo, e eu gosto de trabalhar com os meus amigos. Ora, eu falava aqui do reconhecimento dos pares também, porque, paralelamente, e eu vou lá aqui no Festival da Canção, que teve um figurino. Sim. Em que se convidaram pessoas para criar os temas, e eis que surge da sua criação o tema Primavera. Ora, e infelizmente todos sabemos aquilo que veio a despertar este festival português e depois assim na Eurovisão, e toda a gente passou, acho eu, a encarar o festival uma vez mais com toda a propriedade que ele merece. Fala-nos de como é que recebeu o convite de criar a música e depois, enfim, vir a mostrá-la e passar à fase final. Como é que encara, eventualmente, este certame? Eu fiz a música, eu fui convidada, como os outros autores, e aceitei o desafio, e depois criei uma música juntamente com o Alex Gaspar, com quem costumo criar, com quem costumo compor, e também ajudar também na produção dos discos, e temos trabalhado sempre em parceria. E depois, quando foi a altura de decidir quem iria cantar a canção, ainda refletimos um pouco, mas era bastante claro que eu gosto tanto de cantar e gosto tanto de, enfim, tenho estado a trabalhar no meu projeto, não é? Para além das minhas participações, as parcerias com os artistas, temos estado a investir tanto neste projeto a solo. E fiquei com muita vontade de cantar a canção, e então pronto, decidimos que iria ser eu a representar o nosso tema no Festival da Canção. E depois devo dizer que a experiência foi excelente. Fomos muito, muito, muito bem tratados. Aliás, todos os artistas refletiram sobre isso e disseram-no. Fomos muito bem tratados pela produção do programa. Acho que este ano, de facto, eles tiveram um cuidado imenso, não sei, enfim. Acredito nos outros anos também, mas este ano de facto houve um esforço muito grande para que, ao renovar o formato, toda a gente sentisse muito bem na sua pele e cada um a representar a sua própria identidade musical, porque todos nós fomos apresentar coisas diferentes, mas sentimos muito defendidos pela RTP. Eu acho que isso deve ser sempre salvaguardado e deve sempre ser dito. E fiquei muito feliz, pronto, a nossa participação foi toda muito, muito, muito feliz. Eu não ia com uma grande expectativa, aliás, eu não estou habituada a concursos, não tenho personalidade para competir. Eu quero ser amiga de toda a gente e não quero ficar que ninguém fique em segundo e terceiro e quarto e quinto e primeiro. Mas pronto, aceitei o desafio porque eu gosto do festival. Acho que quando o festival, apesar de ter passado por vários momentos, continua a ser um emblema cultural do país e marcou muito a nossa cultura musical durante muitos anos, e acho que vale sempre a pena investir nele, voltar a pensar nele e voltar a dar-lhe o valor que ele merece. Não é que eu acho que todos os anos têm participado muito bons compositores, mesmo nos anos em que as pessoas não assistiram com tanta atenção. Eu por acaso tenho assistido e tenho havido sempre propostas muito boas, mas este ano houve um grande esforço, de facto. Sim. E nós sentimos e foi uma experiência maravilhosa. Mas a verdade é que nós estávamos a caminhar para um festival, desculpe o termo, amorfo, pelo menos do ponto de vista do público em geral, que estava a dar a pouca atenção que ele merecia. E este ano, sim, parece que todos descobrimos. E felizmente depois não tivemos um corolário de terminar como terminou em Kiev, portanto. Tudo isso faz com que despertar uma memória coletiva do que é o Festival da Canção e agora sim o da Eurovisão. Sim, acho que foi uma vitória incrível para esta nova aposta, não é? Quer dizer, melhor não poderia ter corrido. Exatamente. Melhor que isto. Foi muito feliz. Melhor que isto, vamos ver para o ano, não é? Com a nossa organização. A verdade é que, e usando até o seu termo que disse feliz, também levou uma música muito feliz para mostrar aos portugueses, que de algum modo espelha também o que é este disco solo. Ora, tendo em conta que o Primavera não aparece neste disco, que enfim, um disco também que saiu há muito pouco tempo, significa que o Primavera foi mesmo uma canção criada para o festival, ou de algum modo já havia alguma coisa que tinha sobrado do Sol e que não apareceu neste disco? A Primavera, nós criámos a Primavera, eu e o Alex fizemos-a mesmo para o festival. Para esse efeito. Mesmo a pensar no festival. E pronto, de facto, como tu dizes, é uma canção que vem num seguimento estético, ao lado do que nós tínhamos acabado de fazer no disco, né? Porque o disco também saiu há pouco tempo, mas a música foi feita a pensar no festival, e a própria letra é um pouco isso, fala ali que é uma... diz que nos faltou uma canção, não é? Temos sentido falta de canções emblemáticas, canções que nos movam socialmente. Então eu quis, enfim, nós quisemos fazer uma canção que espelhasse isso, que espelhasse certas inquietações e também certas esperanças renovadas. Ora, estamos a falar com o Sina da Piedade e a propósito do álbum Sol e Não Sol. E eu queria fazer aqui um aviso à navegação. Estamos a falar com uma mulher de causas. Se ainda não perceberam, por via do que tem dito aqui na Boa Nova, a verdade é que é uma mulher de causas. É uma mulher que está associada à Associação Pé de Chumbo, organiza as oficinas da Casa do Alentejo, de Cante. Enfim, é uma mulher que podia estar no seu canto, ir gravando, concertos não lhe faltam, mas ainda assim quer intervir. Ainda há pouco disse que queria ser amigo de toda a gente, não quer competir, mas com a intervenção nem sempre se agrada a todos, não é? Mas a verdade é que tem sido uma mulher muito consensual no que diz respeito a estes seus trabalhos, que têm a ver um pouco com a etnomusicologia, não é? Aliás, ao que eu julgo saber, está a fazer um mestrado também sobre a dança folk em Portugal. Ora, sim, estou a fazer um mestrado agora em etnomusicologia. Muito bem, como é que ainda tem tempo para isto tudo? Olha, às vezes eu me faço essa pergunta. Mas eu acho que está tudo interligado. Enfim, são paixões que não se explicam, ou seja, não é uma missão que eu que veio do nada e assim, ok, agora preciso de uma missão, vou-me agarrar a ela. Não, tem sido um processo muito natural, eu sempre me interessei muito por música tradicional, mesmo desde miúda, gostava muito de ver espetáculos dos ranchos folclóricos e gostava de aprender as músicas. E depois, enfim, quando fui para a universidade, eu estudei património cultural. Portanto, já ia com um interesse muito grande em aprender mais e saber trabalhar melhor sobre o nosso património, sobre as nossas heranças culturais. E tem sido uma coisa que são experiências que se vão somando. Eu, quando pouco tempo depois de ter entrado na universidade, em Évora, conheci a Associação Pé de Chumbo e, de facto, foram muitas portas que se abriram no horizonte de conhecimento, porque pude perceber que há maneiras muito humanas e muito próximas de trabalhar com música tradicional e de trabalhar com o nosso património oral e com a Pé de Chumbo, enfim, a Pé de Chumbo mais prática, uma associação com uma filosofia mais prática é impossível. A ideia é nós aprendermos diretamente com quem sabe e aprender a fazer ali no momento, aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, aprender a dançar cara a cara. E essa troca de saberes é que também tem dado alento, porque há um lado muito humano nisto tudo, não é? Isso é o que me move. Apesar de gostar muito de estudar, não troco isso pelo lidar com as próprias pessoas são um património. E mais importante do que sei lá, ouvir um vídeo na internet, é muito importante registar e fazer um documentário. E acho que é o projeto da música, por vezes, a gostar dela própria, está a fazer um trabalho incrível. Acho que precisa de ser muito, muito mais valorizado, porque é um trabalho a uma dimensão que até agora nunca foi feita. É um arquivo que vai crescendo todos os dias, mas diz eu, apesar de ser muito importante fazer documentar também, não podemos só ficar por aí. Acho que temos que continuar a ir ter com as pessoas. Exato, e interagir com elas. Acredito em pouca coisa que venha escrita em louça dessa de pôr na parede. Acredito mais no desempenho cada laranja que apanho como e me mata a ser. Acredito nas façanhas, muito menos nas patranhas de quem faz só porque sim. Acredito nas crianças, no meu ventre são esperanças de um futuro sem fim. Acredito na loucura de quem pede mais ternura e vira costas à guerra. Acredito na fé dos outros que às vezes abrem poços só para encontrar mais terra. Acredito no a proposta dessa interação veio-me à memória um concerto seu onde algures, ainda quase no início, toca um telemóvel, né? E tocando um telemóvel, o senhor dedicou-se a atender. Ah, já cá estou no concerto, isso tudo. E de repente, a ser piada, com uma piada enorme e com um saber-estar muito, que me agradou particularmente, disse: oh, diga assim que venha, que traga amigos. Portanto, é uma maneira de saber estar com as pessoas, não é? Onde toda a gente ficou bem, portanto, não é? Assim, quer dizer, o que é que eu ouvi dizer naquele momento? Também não posso ficar chateada com o senhor. Enfim, tem muito a ver com esta interação e esta capacidade que, enfim, nem todas as pessoas conseguem tê-la. Mas eu não sei, eu tive um crescimento, não sei, uma criação. Talvez tenha sido um bocado influência do meu pai. Meu pai era uma pessoa assim, falava com toda a gente, quem conhecia, quem não conhecia, e era assim que ele criava os seus laços, e era assim que ele criava as suas pontes e fazia a nossa vida acontecer e ser muito mais interessante. E eu acho que trouxe isso também para a minha vida, e acho que essa pode ser uma chave para estarmos melhor, para ajudarmos os outros, para alcançarmos os outros e ajudarmos a nós próprios também nesse processo. Acho que tendencialmente estamos a ficar muito fechados no nosso casulo e depois sentimos vazios e não sabemos bem porquê, e a resposta está ali, né? Nós não conhecemos os nossos vizinhos, nós não, Não colaboramos nas vidas uns dos outros e temos que colaborar. Não. É um segredo que guardo, bem escondido da tua vista, num baú do meu quarto, fechado com uma fita, num baú do meu quarto. Entre vestidos de chita, já me pediste que mostre esse mistério fechado. Já rogaste que prove que tu não estás enganado. Já rogaste que prove que tu és o meu amado. Mas se te mostro, não há forma de voltarmos para trás. O nosso amor fica provado nas palavras que encontrarás. O nosso amor fica provado com a verdade que verás. É um monte de mil folhas com o que sinto por ti, nascido nesse dia em que eu te conheci. Cada dia uma carta que desde então te escrevi. Mas se te mostro, não há forma de voltarmos para trás. O nosso amor fica provado nas palavras que encontrarás. O nosso amor fica provado com a verdade que verás. Mas se te mostro, não há forma de voltarmos para trás. O nosso amor fica selado com as palavras que encontrarás. O nosso amor fica selado. Uma nova, um mundo de emoções. E comigo ficarás. Sabe que eu li, algures, eu julgo que foi no DN, até na secção de artes, que a Sagrada Piedade disse que o seu primeiro disco foi um capricho total. Agora, gostava que nos interpretasse isso e que nos dissesse, então, o que é este sol? Ok, para já é sobre o capricho total. É, acho que foi um título um pouco provocador. Seguramente. Que eu disse-o num contexto. E o contexto era que na altura de decidir o que se faria naquele primeiro disco, no Sol, não quis abrir mão de nenhuma das vontades que tinha de apresentar. E então foi uma espécie de capricho, porque eu não me regi por regra nenhuma de seleção, digamos, comercial. Eu não pensei, vou pôr estas músicas porque vão vender mais, ou porque o disco vai ficar com um conceito mais vendável, etc. Normalmente não penso assim, mas pronto, temos que ser conscientes, né? Temos que ser racionais. Mas nesse primeiro disco, a noção de capricho foi que eu fiz tudo com o coração. A escolha foi toda feita com o coração, e também só foi possível porque tive a ajuda de muita gente. E toda a gente me fez à vontade, portanto é nesse sentido que foi um capricho. E o resultado foi muito feliz, obviamente, porque eu fiquei muito satisfeita por toda a gente ter alinhado e aquele disco ter acontecido. Este disco, curiosamente, também é muito parecido, este último Sol, a forma como ele aconteceu também foi muito nesse sentido. Eu, felizmente, tive as pessoas ao meu lado a darem-me um apoio incrível. O Alex Gaspar fez a produção comigo, também como tinha feito nos outros discos. Foi a primeira vez que tivemos um produtor convidado, o João Gil, também foi uma peça essencial em montar o disco. enfim, eles dão-nos nesse lado que se calhar que eu não tive no primeiro, que foi ter um olhar exterior, muito profissional, que nos ajudou a olhar para as músicas e a ver como elas funcionariam melhor e como poderiam, enfim, tornarem-se canções mais a sério. Foi um processo muito bonito. Mas o resultado é um disco, continua a ser um disco feito totalmente com o coração, com a emoção. A escolha das músicas foi feita, também foi feita pelo meu gosto, é mais uma vez uma espécie de um diário musical, em que eu, ou uma autobiografia musical, em que eu escolho as músicas, ou canto, falo de coisas que me tocam, de coisas que me emocionam, de coisas que espelham a minha identidade. Firme, constante, sou eu. Estavas há pouco a falar do disco em casa, não é? Um disco duplo, portanto, daí mais uma diferença, não é? Lançar de repente um álbum duplo, coisa que já é raro acontecer. E um disco só, um primeiro disco ser um disco duplo, de facto, aí está o som de capricho. Tiveram umas vontades todas. Era essa ideia que íamos buscar. Curiosamente, na semana passada falámos isso com o João Gil, já há muito tempo não víamos um disco duplo. E que disco duplo? Ora, é a esse propósito da saída dos discos e do sol, enfim, a verdade é que muita coisa mudou na música nos últimos tempos. E a verdade é que cada vez mais os discos são cartões de visita, não é? Na prática, eles vendem-se no final dos concertos, porque alguém quer levar para casa aquilo que esteve a ouvir. De algum modo também acontece isso com a Celina? Ah, sim, acontece mesmo. Mas pronto, tenho sentido ao longo dos anos. Enfim, a mudança de atitude em relação ao disco, ao objeto, não é? É fácil perceber, enfim, antigamente nós só podíamos ouvir música à nossa escolha, se tivéssemos um disco, não é? Não tínhamos de nos sujeitar a esperar que ela passasse na rádio. E até outra aí estava a pensar nisso, até nos cafés, muitas das vezes podíamos escolher música, mas tínhamos que pagar com a jukebox. Uhum. E hoje em dia podemos ouvir música em todo o lado, não é? Com os smartphones. Enfim, podemos ouvir música de forma gratuita e à nossa escolha. Isso que obviamente faz muita diferença e as pessoas, enfim, também já não vão andar com CDs atrás, até porque começam a aparecer objetos grandes demais para a nossa vida micro. De coisas pequenas e para o nosso mundo digital. Mas eu continuo a achar que é importante nesta fase, pelo menos, continuar a fazer discos, a criar objetos físicos que sim, servem de cartão de visita. As pessoas no final dos concertos vêm ter comigo, adoram conversar, levam um CD autografado, enfim, levam-lhe um bocadinho de mim. Acho que acaba também por ganhar por essa interação, mas também eu continuo a achar que será sempre importante criarmos objetos físicos com a nossa música, para termos, ficarmos um bocadinho mais garantidos, claro, para o futuro. E para ver alguma coisa que date, não é? Que date, quem nós éramos a determinada época, não é? Sim, eu penso muito em termos históricos, não é? em termos arquivísticos. Imagino daqui a 200 anos, será muito mais fácil encontrar um trabalho de um artista se continuar a existir objetos físicos. Mesmo até que já não haja muitos leitores de CDs e que só os arquivos especiais tenham um leitor de CDs. Mas já há muitos artistas que decidem não editar fisicamente, não é? Editam só digital. Mas será que daqui a 200 ou 300 anos vamos continuar a conseguir aceder a essa informação? Ou já passou tanto, já passaram tantos bytes e tanta. Enfim, já aconteceu tanta coisa que essa informação digital desapareceu. Eu moro perto de um museu incrível, que é o Museu da Música Mecânica, aqui em Palmela. E E eu acho que aconselho toda a gente que gosta de música a visitá-lo para te ajudar a pensar sobre essas coisas. Nós temos ali, se eu envelhecer, discos das primeiras edições que foram feitas, as primeiras gravações que foram feitas, e temos os gramofones e temos os leitores de música de então, leitores de Se Envelhecer, por exemplo. Se esses objetos físicos não tivessem sido criados, nós hoje não tínhamos acesso àquela música. Nós não teríamos uma gravação da música do início do século XX. E eu gostava muito que daqui a 500 anos as pessoas pudessem ouvir a música do início do século XXI. Claro, isso é verdade. E, portanto, acho que o objeto físico continua a ter muita importância. Se hoje nós gostamos de conhecer o nosso passado, é natural que os vindores queiram saber do nosso presente, não é? Sim. E é verdade, enfim, olha, fica a promessa, aqui na Boa Nova, daqui a 500 anos a sua música ainda passará. Portanto, eu vou tentar assegurar-me que alguém consiga comprovar, já que eu não conto cá estar. Dorme. Não chores a tua sorte, ó meu lindo amor, ó meu lindo bem, que eu de ti nunca me perco, ó meu lindo amor, minha queria deixar de passar que falou aqui dos bits, dos bytes e enfim, do querido fenómeno físico. Isso não impede que vá acompanhando as novas tendências. E efetivamente, a Sra. Piedade, até pela saída logo do álbum, lembrou-se muito bem de que o Aurora tem um menino era um tema muito interessante para passar no Natal e fê-lo chegar fê-lo com que ele chegasse, de facto, aqui eu podia divulgar, mas. E hoje em dia temos aqui um novo single para divulgar, Alinho Linho, e desde logo, assim que saiu o tema Assim Sou Eu, havia um videoclipe oficial para divulgar. Esse espaço não há na televisão, pelo menos não há suficiente para os divulgar, eis que toca aí o Tubalo, o tema que tinha por autor da letra o António Alvar Pinho. E um videoclipe, melhor, desculpe o termo, um teledisco, como devemos dizê-lo, é muito interessante para captar a atenção das pessoas. E todo ele muito bem realizado, no espírito do Assim Sou Eu. O que queria mostrar quem é a Sra. Piedade e o instrumento que usa. Ora, naturalmente que percebe que a imagem também, e a imagem divulgada via internet, é a melhor maneira, se calhar, de hoje também de chegar às pessoas. Não sei se será melhor, mas pelo menos é uma das maneiras e que não podemos esquecê-la. Ah, sem dúvida. Hoje em dia é essencial, é essencial. Comunicarmos digitalmente também é onde, na verdade, a grande parte das pessoas hoje em dia vão buscar as suas, o seu entretenimento e a sua informação, não é? E temos que estar sempre preparados. Nós para este disco fizemos já fizemos vídeos para todos os singles que lançámos. Ainda temos mais para lançar. Entretanto, também já estou a começar a trabalhar no próximo disco, portanto as coisas vão se encontrar. Mas, esse, por exemplo, esse primeiro videoclipe do Assim Sou Eu foi um desafio muito, muito engraçado que lançámos. Até foi o Alex Gaspar que lançou. A Alice do Carmo Afonso, que é uma menina que tem 15 anos, na altura tinha 14, e é filha da fotógrafa Rita Carmo. E a Alice é revelada assim muito boa a trabalhar em técnica de vídeo stop motion. Só que nunca tinha feito um teledisco. E então aceitou o desafio, nós nem acreditámos que ela iria aceitar, porque era um vídeo, um teledisco é são 3 minutos, ou nessa casa acho que são 4, de imagem, mas ela aceitou e fez, com a ajuda da mãe. A mãe foi assistente, mas todo o trabalho criativo e todo o trabalho foi feito pela Alice. Faço a fada. Sou a lebre e a tartaruga. Sou de raça, estou em brasa. Vou à luta. Sou bichinho bem manhoso, poderoso e preguiçoso. Com franqueza e arredia. Sou tristeza e alegria. Sou chorona, está na palma. Resingona, perco a calma. Sou destino ensarilhado. Diz a linha. Thank you. E agora, por acaso, para este videoclipe da Linha e Linho, que é o meu single, também trabalhámos, neste caso, com a Rita Carmo. Também foi o primeiro teledisco feito pela Rita Carmo. Foi um desafio que nós lhe lançámos. Ela começou a trabalhar em vídeo recentemente, apesar de trabalhar em fotografia já há muito, muito, muito tempo, sim, e de ter um trabalho reconhecido. Claro. Mas, enfim, fez este teledisco com muito... Com muito, muito cuidado e muito carinho, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Isto dá graça, não é? Isto é bom, então podemos desafiar as pessoas que trabalham na mesma área que nós, e não é só ir à procura do realizador mais conhecido ou que está mais na berra, é apoiarmos uns aos outros e crescermos juntos. Enfim, e dizia-se há uns anos que tínhamos a geração Rasca. Deus me perdoe, não há dúvida. É a tua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e tu fosses a linha. Agulha do real nas mãos da fantasia, fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos o nosso amor, nossos sentimentos loucos, o nosso amor, o zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, a pétala da rosa da paixão. A tua vida, o meu caminho, o nosso amor. Tu és a linha e eu o linho, o nosso amor, de cama, a nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. O sol, a ave, a enfim, a conversa com mais cerejas, e à semelhança do que aconteceu quando estivemos aqui, o tempo é pouco para aquilo que tinha para nos dizer, seguramente. Portanto, o que só nos resta é uma solução. É dizer que, para esse novo disco que já disse que estava aí a preparar, ficamos uma vez mais agendados. Só lhe pomos a data nessa altura. Portanto, temos que voltar a falar sobre aquilo que anda a fazer. Não podemos ter este hiato de tempo que tivemos desta vez. Claro. Ora, Celina, agradecer naturalmente a disponibilidade uma vez mais aqui para a Rádio Boa Nova. Ficou muita coisa por dizer e, acima de tudo, saber que está aí para dar e durar e para trazer muito mais de coisas à música portuguesa. Sim, olha, eu quero-te agradecer muito. Queria também fazer aqui um agradecimento à editora que lançou o disco comigo, a Sons Vadios, que é uma editora jovem, mas cheia de energia, e pronto, sem elas também teria sido complicado fazer este trabalho, como fizemos, portanto é sempre um realçar. E também queria lembrar que eu também faço parte do projeto Tais Quais, e nós vamos começar a tocar agora também pelo país, portanto é para ficarem atentos, entre os meus concertos, os Tais Quais, podem ir lá e dar-me um beijinho. Muito bem, assim veremos. Ora, e também podemos dizer, para a semana vamos estar com o Diabo 7, mais um projeto da São João Dias, portanto... Olha que bom! Estamos muito bem entregues. Um abraço, é obrigado por tudo. Uma família, uma grande família. É, exatamente, assim é que é bem. Um abraço a todos. Deixo-te ao postigo um lenço e uma rosa. Vou partir para longe, partir. Mas não te esqueças.